O Mike Vito. Aguardando, Mike Vito. Controle Salvador, boa noite, este é o Passarelo 2230 na Arbor Eletro. Passarelo 2230, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 180. Via Arbor 180, Passarelo 2230, quando você solicita eletro? 0 ao 11, controle 1935, boa viagem. 2230. Vai checar, posicionizado, 1-0-6-3-0-0. 300, tudo aí mantenha o nível 300. Reautorizado, agora como nível final, 300, Mike Victor, muito grande. Salvador, o Passarelo 2230, solicita nível final 1-60. 2230, suba e mantenha o nível 1-60. Sabe, 1-60, 2230. Salvador, Eco Zulu 90, vertical de Paris, já desalvo o carro. Eco Zulu 90, voe rotatória, chame a torre na frequência 118.95. No 8 decimal 9, 5, ajuste no 0, no 2. Terminal no 3325. Chamando Recife agora, 125, Uno alternando 13325, Mike Vitor, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Beijo. Bells, 16. Quatro três ao 16, controle 1935, por viagem. 1935, boa. Controle Salvador, voo 2043, copia perfil da El. Voo 2043, contato radar na decolagem, subo para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado Leda. Positivo, já são 360, após 2000 direto Leda, voo 2043. Direita na saída da El, Leda e Irume, após segue conforme rota do plano. Transponder 5507, controle 119.35. O gol 19973, autorizado o Galeão, nível 360, coluna pistão 90, primeira curva direita. Saída da El, Leda e Irume. Depois, conforme a rota. O transponder 5507 e o controle 119.35. 1973, corteja mais correto, chama quando pronto no 04. Chamaram quando pronto no 04, 1973. Romeu, Eco, X-Ray, Papá, informa tráfego, posição 1 hora, 18 milhas, rumo oeste, cruzando 100, em subida para 160, um ATR-72. Passada 2230, informa o tráfego, posição 10 horas, 16 milhas, cruzando 100, descida para 050, um Charlie 525. Sete, passada 2230, está com o mesmo no visual, obrigado. Palmeu, Eco, X-Ray, Papá, desça para 2000 pés, autorizado ele a 73 da pista 10, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado X-Ray, 1-0, X-Ray, Papá. X-Ray, Papá, informa ajuste 1-0-1-2. 043, chame Recife 1251, alternando 3325. Nada bom, que isso, senhorita? Recife, agora 2531, 3325, boa Páscoa, 2043. Exatamente. Obrigado. Salvador, passaredo 2230, solicita voar ao destino Vitória da Conquista. Pode, coordenação, passaredo 2230. Obrigado. Controle de Salvador, Papa Romeu Eco X-Ray Papá, Papa ILS, senhorita. Papa Romeu Eco X-Ray Papá, complete final do procedimento, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, Papa Romeu Eco X-Ray Papá. Passaredo 2230, chame Recife em 1260, alterna 1288, solicite a prova do destino ao mesmo. Obrigado, boa noite. Zona 973. O Papa Romeu é com X-Ray Papá, Zona ILS. X-Ray Papá, cheque o trem, pouso autorizado, no 80 graus, 101. Papá, vai lá, X-Ray Papá, pouso autorizado. Com o 973 está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, com o 973. Salvador, será o 973, boa noite. Será o 9973, está pronto, copy? Pronto. Será o 9973, autorizado com fins, nível 360, via Zulu 21. Decolada 1-0, após decolagem curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponder 55 no 3, controle 119, décimo 3. Autorizado com 2360, Vezul 110, estratégia, chuva direita, árvore elefa, 55 no 3, 109, décimo 3. 09973, cotejamento correto, chama quando pronto no pátio 3. Chama. X-Ray Papá, solo 26, livre direita, chama solo em 1211, confirma o parque. X-Ray Papá. X-Ray Papá, reporta antes da Taxi Alfa, reporta antes da Taxi Juliette. 9973, está autorizado no Pat 3, chama para o táxi. Não, táxi. O voo no 973, pronto para o táxi, também de 182, 3 horas e 40 minutos de autonomia, alternando Campinas. O 9973 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Índia, no ponto de espera da torre, 9895, ajuste 9092. 0-2 no ajuste, autorizado para o ponto de espera da 1-0 via Índia. E quando lá, 18-9-5-14, vou no 973. M3-1-0, conforme esse... Oceano 6310, prepara pouca transição, Caju e aguarda a costa. Parando. O X-Ray Papá está autorizado o ingresso na Taxiway Juliette, contorna o Pátio 1, reporta novamente na Taxiway Lima. Oceano 6310, está pronto, cópia? Copiando. Oceano 6310, autorizado Recife, nível 350, via Upper Zulu 107, decola da 10, após decolagem curva à esquerda. Na saída Puca, transição Caju. Transponder 5514, controle 19.35. 350, decola 10 esquerda, Puca, Aracaju. Uniforme Zulu 107. 5514, 1935. Chame 310, cotejamento correto, chama quando pronto no 06. Chamaremos. Geral 9973, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pat 3, Pat 1 no Índia, ponto de espera turno no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Papa Romeu Eco, X-Ray Papá, está autorizado Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantenha a posição e chame a torre 198, decimal 95. Nove 73, alinhar e decola 95 graus da linha. Alinha e decola no 01, no 973. Após o gol, alinhar e manter. Após o gol, alinhar. Gente, autorizado o cruzamento, eco, eco Z, papá. Salvador, uma boa noite, voo 1973, decolou, saída da Elm, Ledeiro. Voo 1973, contato radar na decolagem, saída da Elm, suba para o 360, após 2000, Leda. Após 2000, Leda, voo 1973, subindo para o 360. Peso 19, Bangu, após ser conformado do plano. Decolada 1-0, após decolagem curva esquerda, na saída Momo, transição Froti, transponder 55-7, controle 1-1-9-35. Ao 34, controle 1935, boa viagem. Até Bangu, após passar na rota do plano. Decola 5-0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 55. Na 3858, quanto de metro correto, chama quando pronto no 02. Reportando quando pronto, na 3858. Bom controle, obrigado, boa Páscoa. 1935, aos 3 meses. Valeu. 1973, boa noite. Boa noite, Sideral 9973, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 360, saída Arco. Arco 360, posso voar Lerma, já passei 2000. Autorizado Elefo, Sideral 9973. 73, obrigado. 3858, posição 2 para pushback e acionamento. Tá, 3858 está autorizado no 2, chama táxi. Eu vou falar fora do táxi, tá, 3858. No 973, chame Recife 1251, alterna no 3325. 251, 3325, no 973. Esperar o 9973, chame Recife 1260, alterna 1288. 260-288, 9973, obrigado. Country 662, volta again, via my arrival, descent flight level 050, KNH 1012, y ETAP position. Appreciate, fly direct to ETAP position, 1050, KNH 1012. Ponto espera dono 0 via INSE, no ponto espera torno 1895, ajuste no 0 no 2. Ajuste no 0 no 2, visitar ponto 0, visita no 0, via Índia, torre, no 8, visita no 9, visita no 18, 50. 858, alinhada e decolagem. 80 graus, 80. Livre, alinhamento, decolagem, direção no zero, tá 0096, acione identificação, chegada a mar e deixa para nível de voo 060, ajuste no 012. Após Papog, voo e TAP. Meia dúzia de mil no 012, Papog e TAP, voo no 096. De 935, boa viagem. Obrigado. São 3858, contato radar na decolagem, subavia Momo para nível de voo 310. 310, autorizado Momo, São 3858. Bom, autorizado, São 3858. Obrigado, Cogbo, São 3858. Mother Approach, São 3662, can you find direct to Dune Interception? São 3662, clear, fly Dune position, descend to 2000 feet. NH1012, clear ILS X-ray of runway 10, repair established. Roger, direct to Dune intersection, descending 2000 feet, NH1012, record established, ILS X-ray runway 10, 3662. Salvador, boa noite do Parque 298, a gente está com a parte. Azul 4298, acione identificação e a chegada Mari 2 para o nível de voo 070, ajuste no 012. Mari 2 para o 070, estado no 012, ajuste no 012. Após uma bog autorizada escape. Após uma bog, escape 4293. Boa noite, controle é o 3305, informação Papá, 195 para 170. Então, 3305, aciona identificação, voando Pabog para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 080 via. Pabog, Mari, 080, 3305. Chame Recife em 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, está 3858, boa noite. Boa. Autorizado da presente, pro de TAP. Pro de TAP, está 3305. Com 096, desça para 2000 pés, ajuste no 012. 2000 pés, no 012, vou no 096. 13662, complete final approach, contact the tower in 118.95. 118.95, thank you. Salve, Salvador, boa noite, Papa Tango, Whisky Seattle. Papa Tango, Whisky Seattle, informação em curso é a Quebec. Aguarda para cópia. Aguarda cópia, Whisky Seattle, fim da Quebec. Na Portugal 019, it's called Kaident, flying Alagoinhas and UB. Descend to flight level 080, KNH 1012. Descend level 80, direct Alagoinhas, KNH 1012, Portugal 019. Camarada para o 1-0-2-4-2-9-8. Deixa eu tentar um confirmar o bate. Sente autorizado na carreira 1-3-0, decola da 1-7 com curva esquerda na saída Cunha. Transponder 0263 e controle 119 decimal 3. Confirma a fila particular. Confirma? Autorizado Aracaju nível 130, decola da 17, curva esquerda para decolar e sair da Conde. O transponder 0263, 119,35, controle Whisky Seattle. Confirma 3-4 recuperado. Responder 0263. Sim, tipo, atrasamento com confirma pelo menos? 04, tá bom, Rodrigo. Parecionamento PEC chama torre 118, bom voo. 295, gastou. Salve, Salvador, boa noite, Papa Tango, Whisky. Portugal 019, descend flight level 060. On a ground 8580, taxi via Alpha, report to before taxi Juliet. Taxi via Alpha, report before Juliet, 3662. Para o taxi 6310, 149, Natal, 3115. 1-1-8-95. 2-18-95, boa noite, até daqui a pouco. Deixa para 2000 pés, autorizado ele essa aqui da pista 1-0, retorno estabilizado. Estou autorizado 2000 pés, autorizado IEDS X-Ray, reporte estabilizado 4298. 305, deixa para 3000 pés, ajuste 1-0-1-2, canceladas as restrições de ajuste orientado. 3000-1-0-1-2, canceladas as restrições de ajuste orientado. Então 3305. Salvador, boa noite, é o Rio 9-8-1-0, com a Papá, cruza 2-7-1-0 e boa Alagoas. 9890, aciona a identificação e a chegada Bonf desça para o nível de voo 070, reduz a velocidade para 2509. HNS 6313, call cadet, descend via Bonf Alive to flight level 080, can H1012. Send via Bonf arrival to 080-6313, when H1012. Juliet 3662. 3662, Juliet 1003. Fire Juliet, parking position 3662. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2782, centro da Quebec. Azul 2782, aciona a identificação, voe na proa de Mari para interceptar a chegada, desça para nível de voo 090, ajuste no 012. Ok, ajustado, ajustar na frente no 012, está autorizado, quando no ideal, ao nível 090, desce proa de Maré, intercepta está. Maré, arriva para a X-Way de Salvador no zero pista. Azul 4298, complete a final do procedimento LS, chame a torre 118, decimal 95. Complete final 18, decimal 95, 418. É, 14, Salvador, Rio 98, Salvador, qual é o nosso número para a pose agora? Rio 98 no 0, informa o número 4 na aproximação. Ok, deixa que der, tá bom? Já deu, deu, já mais. 4298. Guardando livre, 4298. 2096, solo 02, direi táxi à direita, táxi via Alfa Juliet, portão 09. Alfa Juliet, 09, gol 096. Boa noite, 6310, tá no ponto de espera. Cliente, mantém o ponto de espera, 6310. 4298, cheque o trem, pouso autorizado, no 80 graus, com 9 nós, o ajuste no 0, no 2. Pouso autorizado, no 0, está no 0, 2, 4, 2, 4, 8. Mass 6313, descend flight level 060. 060-6313. 0, Linhares, mantém puxando 0. Linhares, mantém, 63 no 0. Solo 298, solo 05, Lili táxi à direita, táxi Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 4290. Tem livre alinhar e decolar 190 graus com 99. Alinhar e decolar, né? 0019, clear ILS X-ray F1A10, report established. Clear ILS X-ray 10, Wilco, Portugal 09. Rio 9810, reduz a velocidade para 2009. 200 para 200, Rio. M3103, reduz a velocidade para 2209. Em posição 9. Sete oito dois, desça para nível de voo zero sete zero. Uma 0, desça para 3.000 pés, ajuste, 0.12. 3.000 pés, 0.12. 03305, LSX3, estabilizado. 04, a bordo, solicite instruções para o táxi. Táxi autorizado, sendo para ingresso, isso que é, rapaz. Táxi autorizado, vai para ingresso na pista, no teste de teatro. Radar 65 milhas nordeste do Salvador, controle de Golf e reporte unidade descida. Direto Golf, reportará na ideia, o ajuda de teste na sua criança. Reporte 3305. Zona 0 ao 08-1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa noite. 6310, deixa na cruz a 1700. 6310, boa noite, contato radar, só para o nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, posso tirar de voo direto a Aracaju? 6310, autorizado direto Jambo. Muito obrigado, direto Jambo, 6310. Voo 782, pro Aditap, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. Ok, autorizado 4.000 pés, ajuste 1012 na pro Aditap. Azul 2787. Pedrado. Ele? Praça, Maroia. Praça. Portalhado pronto, Jambo. O Rio reduziu mais que para manter a separação cortada aqui. Ok. Ok. do pé, sinal ILS, reportará. Ajuda 702, reduz a velocidade para 200 mais. Iniciando a redução para 200 mais, reduz 272. O Rio 9890 está reduzindo para qual velocidade? 170 mais. Mantenha sua velocidade para estabilizar o 980. Pode ver, senhor.